110 milímetros lá em Néas, que maravilha, hein? Aqui a partida do sítio Laje. Geninho, aqui no sítio Laje, teve uma residência que choveu aqui na Raio, 105 milímetros, viu? Ave Maria, tô feliz demais, viu, Geninho? Muita água. Graças a Deus, minha amiga. Olha aí, tá vendo, gente? Que coisa boa, rapaz. Bom demais, só alegria, né? 105 milímetros. Bom dia, Geninho. Aqui em São Roque de Baixo foi 30 milímetros. E é assim, são vários registros, né? Que estão, que é grande o sítio. Aí teve quanto que foi 40, teve quanto que foi menos, né? Mas um bom dia, muita bênção de Deus. Valeu, dona Marlene, bacana, muito bom. Vai chover mais, se Deus quiser, minha amiga. Bom dia, Geninho, saúde e paz para você, para todos nós. Todo mês de fevereiro aqui choveu 60 milímetros e ontem choveu 42 milímetros. Pra morrer de saudade. Olha aí, 42 milímetros, né, Marino, lá no Ivan Bezerra. Bom dia, Juninho. É muita alegria para os agricultores. O Chico está feliz da vida, já soltou o gado no campo. É muita água, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Maravilha, olha aí, da guia. Coisa boa. Isso aí, gente. Com a chegada das chuvas, a fartura reina na mesa do agricultor. Paulo Piveia. Choveu essa noite 45 milímetros. Na igreja de Paulo de Véia, que na Caatinga Grande, choveu 45 milímetros essa noite. Paulo de Véia, Caatinga Grande, 45. Valeu, dona Beto. Tudo de bom. Boa tarde, Janinho. Aqui é Josafado, do sítio São Roque. Quero lhe dizer que aqui na minha casa choveu 25 milímetros. Mas em outros lugares, teve lugar aqui que deu até 40 milímetros. Aqui no São Roque também, sabe? Olha aí. Fez progressos e teve evolução. Um abraço, meu amigo Josafá. Josa, né? Bom dia, Geninho. No sítio Mulungu, sábado deu 40 milímetros e ontem 88. Oh, as bênçãos de Jesus. Ah, que coisa maravilhosa. 128 milímetros em dois dias lá no Mulungu, Parelhas. Dona Gorete, valeu, dona Gorete. Torcer que o buqueirão possa receber águas, né, gente? Chuva de honestidade. Bom dia, gênero. É Maria José aqui do sítio Poção. Na residência da Daniel choveu 100 milímetros. Passou dos 100 milímetros ainda. Passou do ponteiro dos 100 milímetros. Foi uma chuva maravilhosa. Obrigado, Jesus. É isso aí, minha amiga Maria José. Força total, agricultura. Obrigado mesmo, Jesus. Folha verde no deserto, dá pra ver que o desmanche. Turma boa do Cinco Poção. Bom dia. Bom dia. Nessa manhã maravilhosa, estou ligando hoje para parabenizar minha sobrinha Heloise, que está aniversariando hoje. E quero que você bote uma música aí para ela, na sequência. Quer dizer que amo muito minha sobrinha. Que Deus venha realizar todos os sonhos dela. Bom dia, locutor. Bom programa. Valeu, parabéns para Heloísa, sua sobrinha. Que Deus abençoe ela grandemente. Tudo de bom para ela. De caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu. Olha o riacho aí do Cid de Poção, ó. Ó, que barulho bom, gente. Ó, que barulho gostoso de se ouvir, ó. Escuta aí, ó. Ó, o barulho das águas. Ó, a alegria dos pássaros, ó. Deus é maravilhoso, né? Deus é bom o tempo todo, senhoras e senhores. Que coisa boa, rapaz. Bom dia, Geninho, meu amigo. Aqui é Mirica do Mari. Ei. Mirica. Aqui choveu 42 milímetros e o Rio Barra Nova com bastante água, viu? Essa noite botou uma cheia. Cobriu até o Lajão. Um abraço pra você e um bom dia. Tudo de bom. Tchau, Mirica. Outra mulher. Um abraço pra senhora também, viu? Obrigado, turma lá do Mari. Que coisa maravilhosa. Bom dia. Bom dia, aqui no nosso escuro, Em Lindomar choveu 25 milímetros. Lá em Lindomar, no Alto Escuro, 25. Valeu! Bom dia, um abraço para Lindomar, Zé Galei, toda a turma aí do sítio. Bom dia, gente. Olha, Paulo Dantas, Paulo Dantas. Branco. Fala, Paulo. Aqui no sítio de Chico Gabriel, pertinho da rua, foi 24 milímetros, né? As pessoas disseram que aqui na rua foi 58. Tem que ver o seguinte, onde se coloca o pluviômetro, né? Porque se colocar perto de árvores, aí enche mesmo, né? Olha aí, tá vendo? É melhor colocar céu aberto, o pluviômetro, lógico que é céu aberto, mas num canto limpo, né? Sem que não seja próximo aí de árvore, né, Paulo? Cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Tem que ver a inclinação também, enfim. Bom dia, Geninho. Muita chuva aqui no Mingote, graças a Deus. Feliz segunda-feira, com muita saúde pra nós. Um abração pra você, Mozanita. Dona Mozanita, um abraço, Dona Mozanita. Abraço, senhora. Valeu, bom dia. Sinto Mingote. Deixa eu fazer aqui o registro aqui no sítio Quinquê, em São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte, 48 milímetros. Sítio Timbaúba Parelhas, 70. Sítio Volta do Rio, Carnaúba dos Dantas, 75. Sítio Baeta, Jardim do Seridó. Consciência é essencial manter. Choveu 30 milímetros. Sítio Porção Ouro Branco, choveu 100 milímetros. Tem um registro aqui de 100 milímetros. Sítio Olho d'Água, São José de Seridó, 100 milímetros, sítio Barbosa de Cima, Caicó, 20, sítio São Paulo, Jardim de Seridó, 20, sítio Corujinha, Parelhas, 42, sítio São Bento, Santana do Seridó, 7 milímetros, sítio Bananeiro, Jardim de Seridó, 10 milímetros, sítio São Paulo, São José de Seridó, 36 milímetros, sítio Barbosa de Baixo, 71 milímetros em Caicó. Gentlemen, bom dia, Fabiano. Rapaz, muita água aqui em Parelhas, hein? Muita água na região. Graças a Deus, o buqueirão já vai com 19 centímetros. Só Deus pode fazer isso pra nós, a gente tá fazendo, hein? Muitas pessoas sem fé, né? Mas quem manda é Deus. E tá aí o invernão, hein? Tamo junto e misturado, meu amigo. Um bom dia pra todos. Fabiano. O caráter muda com... Valeu, Biano, um abraço, meu irmão. Biano trabalhou esse final de semana aqui, não foi, Biano? É Fabiano, mais conhecido por Biano, mesmo. Biano, rapaz, um abraço pra você, Biano. Tudo de bom. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pra Dona Ivaneide, Zé Bicuda, é sempre ouvinte da Cabo Dia de Seridó. Um abraço, Dona Ivaneide. Só Deus explica. Tá com a gente aqui na Cabo Dia do Seridó. Bom dia, valeu. Como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você lutar. Bom dia, Gino, excelente segunda e semana pra todos. Sertanejo mais feliz, muita chuva, loteamento Mulugu, 100 milímetros, graças a Deus. Oh, coisa boa. Meu amigo Zé Camilo. Zé Camilo, tem alguma informação aí circulando aí pro Parelha se o Buqueirão já recebeu alguma quantidade de água? Se tiver, manda aí pra mim, minha joia. Beleza? Um abraço pra turma boa aí da cidade de Parelhas, Rio Grande do Norte, que bacana, você que está ouvindo a gente em toda a nossa região do Seridó, sejam bem-vindos, bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência. O Intans deu uma aumentada aí, gente, o Intans deu uma aumentada realmente bem significativa no seu nível, né, graças a Deus, bom demais, só alegria. Bom dia, Gino, meu amigo Renan. Vamos lá, Renan mandou aqui os registros do Riacho do Meio. Fevereiro, deu uma chuva de 3 milímetros, outra de 10, outra de 20, outra de 15, outra de 7, outra de 12, outra de 32 e uma última de 67, isso em fevereiro. Totalizando 166 milímetros. Mas em março, 8 milímetros. Até agora em março choveu 8 milímetros. Ou seja, lá no Riacho do Meio choveu. Vamos lá. Choveu 174 milímetros. O Riacho do Meio, as águas aumentaram aí 7 centímetros no dia 25 de fevereiro, 18 centímetros no dia 27, mais 4 centímetros ontem, totalizando 29 centímetros aí de águas lá no açude Riacho do Meio, lá na cidade, aqui na cidade de Jardim de Seridó. Valeu, Renan. Obrigado aí por ter repassado aí pra gente essas informações, viu? Um abraço, meu irmão. Obrigado. Renan do Seu Raimundo. Seu Raimundo também sempre manda. É fiel, Seu Raimundo. Sempre manda pra gente as informações, os registros lá do pluviométricos, né? Muito bom. Graças a Deus. Devagarzinho vai dando certo. Né? A gente tá divulgando agora que choveu 174 milímetros lá no Riacho do Meio, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai noticiar mais chuvas e mais cheias aí para os reservatórios. Só alegria. Vamos que vamos, meus amigos. É isso aí, não para não. Papai do Céu abençoe a todo mundo. Você que está com a gente aqui na sua Cabo Gi do Seridó, muito bom dia. Vamos juntos, bom dia, Geninho. Ótimo dia para todos, uma ótima semana, especial para todos os palmeirenses. Se puder, toca um trecho aí do hino do meu campeão brasileiro, Altenor. Valeu, Altenor, rapaz. O Verdão ontem meteu um 2-1 lá no São Paulo, né, Altenor? Viva o Palmeirão, rapaz. Bom dia. Senhoras e senhores. Palmeiras venceu São Paulo num jogo com muita polêmica sobre pênaltis. Está na final do Campeonato Paulista. Vai pegar o Novo Horizontino. Viva o Verdão, senhoras e senhores. Que alegria, viu? Muito bom. Bom dia pra todo mundo. Na segunda-feira eu começo o programa. Geninho, você não toca música? Não toca. Mas na segunda-feira eu tenho primeiro uma conversa inicial aqui com vocês. Uma conversa bem ampla, bem detalhada. E eu queria trazer detalhes pra vocês. Olha, aquele policial que levou um tiro sexta-feira da semana passada na cidade de São João de Sabugi, ele foi resgatado. Teve uma operação da polícia e aí a polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão e de prisão, vários mandados de prisão lá na cidade de São João de Sabugi. E foi lá num sítio que esse camarada, ele estava lá, era um dos alvos. Quando ele viu os policiais, ele disparou contra as forças. O que é que aconteceu? O policial foi atingido pelo disparo no pescoço, próximo à boca. O que é que acontece? O que é que aconteceu? O policial, ele foi socorrido, né, pelo helicóptero Potiguar 2. O helicóptero Potiguar 2. Ele saiu de daqui da região de Seridó, de Caicó, e foi para Natal, foi transferido para Natal, para o Hospital Valfredo Gurgel. Ele continua hospitalizado, né, mas está instável, está numa situação instável. Graças a Deus não corre risco de morte. O que é que acontece? Os delegados, doutor Leonardo Germano, né, doutor Leonardo Germano e o outro delegado lá, que eu agora esqueci o nome dele, doutor Rodrigo Melo, eles receberam a imprensa para detalhar essa operação de sexta-feira última, que terminou aí com um policial baleado. O camarada que baleou o policial acabou morrendo em confronto com a polícia. Vamos ouvir detalhes agora na reportagem do colega Rosivan Amaral sobre essa operação. Olha, já estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil para finalizarmos aqui o trabalho de cobertura dessa operação denominada Versa, que foi realizada entre Caicó e São João de Sabugi. E aqui nós conversamos com os delegados responsáveis pela operação, que deram mais informações e mais detalhes à nossa reportagem. Operação Vértice, presidida por Dr. Rodrigo e por toda a equipe da 48ª Delegacia de Serra Negra do Norte. O epicentro da investigação adveio de uma associação para o tráfico existente na cidade de São João do Sabugi. Houve cumprimento de 8 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca, uma série de medidas cautelares que ele vai detalhar, inclusive com um dos principais líderes dessa associação criminosa presos na cidade de Campina Grande, e o envolvimento de cerca de 80 policiais civis que se mobilizaram para hoje efetuar o cumprimento da missão, policiais da CORE de Natal, apoio da DIVPOL e DPCIM e todas as unidades da 3ª Delegacia Regional de Caicó. Como é se disso? Durante as diligências, houve um confronto policial na zona rural de São João de Sabugi. O indivíduo que era investigado dessa operação, ele reagiu à presença da polícia. Infelizmente, alvejou um dos nossos guerreiros que estavam lá na missão para cumprir o seu dever institucional. E, em razão da injusta agressão, nós tivemos que repelir usando dos meios necessários. Ele veio a óbito no local, perícia foi realizada e o nosso irmão que estava conosco na missão foi prontamente socorrido. E aqui, antes de passar para o Dr. Rodrigo, queria apenas agradecer a todos que ajudaram a gente poder prestar o rápido socorro ao nosso colega, à Polícia Militar, ao Sistema de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde. O Dr. Gabriel coordenou aqui na Regional de Caicó esse atendimento imediato do nosso colega, o apoio aéreo através do helicóptero, o seu PAE, e nesse momento ele está passando por um procedimento cirúrgico em Natal, no Valfredo Gurgel, e todos nós pedimos a Deus que dê tudo certo, que ele possa recuperar plenamente a saúde e voltar a ombrear conosco no que ele ama fazer, que é a atividade de polícia. O objetivo era justamente investigar uma associação criminosa que já tinha se infiltrado na cidade de São João de Sabugi há bastante tempo, né? Em 2025, a 48ª Delegacia de Polícia desenvolveu vários trabalhos e prisões e apreensões de menores e maiores. Essas drogas apreendidas com esses menores e maiores, após um trabalho qualificado e investigativo, a gente conseguiu chegar aos principais envolvidos e proprietários e fornecedores dessa droga. E a operação de hoje, ela justamente visou combater, encontrar e prender os chefes, os vértices, como assim a gente nomeou, dessa associação. Porque eles, conforme a investigação assim detalha, eles eram os responsáveis por se valer, muitas vezes, de adolescentes, que têm uma responsabilidade menor, bem baixa, para ali gerir o comércio de droga na cidade de São João do Sabugi e Ipueira, né? A gente, em 2025, a gente teve êxito na apreensão dessas drogas, mas não enxergá-los. Mas hoje, a operação visou justamente localizar e prendê-los. Aqui é importante também a gente fazer uma menção, porque além de todo esse efetivo que o Dr. Leonardo citou aqui, um dos principais envolvidos nossos foi preso ontem na cidade de Campina Grande, através também da Polícia Civil da Paraíba, a DRF de Campina Grande, né? Também era um alvo que já tinha saído de São João de Sabugi, provavelmente com medo de represália legal, né? E estava atuando à distância nesse comércio de droga. E a gente conseguiu o êxito na questão do cumprimento dos 8 mandados de prisão e das 11 buscas hoje realizadas. As pessoas que foram presas hoje, inclusive lá em Campina Grande, essa pessoa que trocou tiros também, que morreu nesta operação, eles atuavam basicamente em São João e Ipueira ou, por exemplo, cidades aqui da região, Caicó e outras cidades, podem ter sofrido aí alguma ação criminosa desse grupo? O que a nossa investigação ela pode trazer, detalhar, é que as 3 cidades principais que eles atuavam eram Várzea, São João de Sabugi e Ipueira. Algumas outras cidades, de forma indireta, também tinham atuação deles, sejam para comprar drogas e revender nesse comércio dessas 3 cidades, ou muitas vezes para suprir, levar dessas cidades para cidades específicas, né? Mas o nosso alvo, como titular da 48ª, que abrange São João e Ipueira, foram essas duas cidades, né? O comércio entorpecente nessas duas cidades. Claro que, de forma indireta, acaba também atingindo o comércio interestadual, porque um dos envolvidos tinha essa relação, inclusive, com o estado da Paraíba, né? Como citado, estava lá e comercializava e trazia drogas de lá para nossa região. Lá no momento da abordagem, que houve o confronto, houve a troca de tiros, ele estava numa casa sozinho. Que tipo de arma ele usou para confrontar os policiais? Essa arma foi apreendida, foi localizada? Perfeito. Ele encontrava-se no endereço com sua esposa e ele utilizou um revólver calibre 38 para confrontar a polícia. Inclusive, ele efetuou, acredito eu, que todos os disparos daquele do revólver contra a guarnição policial no ato. Ele sequer, em nenhum momento, ele resolveu se entregar à força policial, né? Ele reagiu, né, com o que ele tinha, que era um revólver calibre 38, e efetuou todos os disparos contra a força policial que ali estava. E nesse momento, as circunstâncias do fato, o policial civil se encontrava, infelizmente, na linha de fogo. Isso, perfeito. Porque quando a gente... O que acontece? É bom que o público entenda como é o trabalho da Polícia Civil. Quando a Polícia Civil vai em um alvo ou em uma pessoa, a gente tem todo um trabalho. Primeiro de investigação, como eu trouxe aqui para os senhores, né? A gente trabalha com inteligência, a gente trabalha com apoio policial, com informações, a gente tem informações de núcleo de repressão qualificada. Depois que a gente faz todo um trabalho qualificado, investigativo, nossa próxima missão é tentar saber como é a conduta daquele alvo. Ele é implicado em outras investigações? Ele é perigoso? Mais do que isso, o endereço onde ele se localiza é de fácil acesso? É de difícil acesso? Quantas pessoas precisam ali? Isso tudo para a gente avaliar o perigo do local e do alvo. Feito tudo isso, a gente passa à terceira etapa, que é traçar um plano de operação para saber como a gente chega naquele alvo, ingressa, para que a gente tenha o sucesso da missão, que é justamente realizar a prisão do sujeito. Para isso, a gente trata com técnicas policiais, chega no local, verbaliza, pede que o sujeito se entregue, e em sua grande maioria, eles assim agem, né? Assim agem, mas infelizmente em algumas situações que não nos deixa feliz, eles não são... positivos na nossa abordagem, né? Eles não são positivos, eles simplesmente nos recebem a tiros, que foi o caso de hoje. E numa situação como essa, em que a vida dos policiais ali em campo são colocadas em riscos, e até para resguardar as vidas de terceiros que estejam passando ali, a gente tem que revidar essa eventual ameaça, a gente e as pessoas que circulam ali. Então, é interessante trazer essa abordagem para que o pessoal entenda que quando a Polícia Civil, especialmente, vai a um local desse, ele faz um trabalho de qualidade. Primeiro com investigação, depois com levantamento, depois para entender o alvo. O alvo específico desse caso, ele já tinha sido preso por arma de fogo. Ele era uma pessoa investigada em outras operações e investigações. Então, ela era uma pessoa que a gente fala de uma periculosidade elevada. Quando a gente foi para lá, a gente sabia que existia a possibilidade, inclusive, do revide dele, justamente por essa potencialidade, né? Não só dele, como também de outros alvos da operação. Outros alvos da operação, que a gente tinha conhecimento, por exemplo, que tinham posse de arma de fogo, utilizavam-se de ameaças para cobrar dívidas de drogas, entendeu? Então, assim, tanto é que o resultado foi esse. Ele recebeu a Polícia Civil, a cumpridora da lei, né, com tiros. Doutor Rodrigo, o senhor como delegado de Serra Negra, junto aqui com o doutor Leonardo Germano, uma observação, né, que essa operação deduz aí para cidades como São João de Sabugi e Ipueira, que são menores do que Caicó. A gente vê com uma operação como essa, com a dificuldade que a polícia passou com essa troca de tiros, né? Mas, enfim, cidades menores do que Caicó estão realmente com esse nível elevado também do crime organizado, de facções dominando também essas cidades ou tentando dominar? O que acontece? Caicó é uma região central e ela fornece conexão com todas as cidades aqui da região do Seridó, pela importância e relevância econômica que ela tem. E isso não é diferente do comércio de drogas, né? E claro, aqui a gente sabe que a maior força policial encontra-se dentro de Caicó, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. É natural que o crime, para avisar não ser ali interrompido, eles vão procurar locais onde, por exemplo, tem um efetivo menor, né? A gente sabe que a 48ª Delegacia de Polícia, por exemplo, ela abrange 4 municípios, é Serra Negra, Timbaúba, São João de Sabugi e Ipueira. E para cada município desse, os efetivos da Polícia Militar é bem menor. Então, para o crime, muitas vezes é interessante se homiciar em locais com menos fluxo policial, em zonas rurais desses municípios, e que confronta com Caicó e que também facilita o comércio deles. Então, sim, não é que o município seja mais violento que Caicó, mas é uma relação que existe com a própria Caicó. Muito bem, gente. Tá aí os delegados falando sobre essa operação aí que resultou, né, nas prisões, várias prisões, e também acabou também resultando aí na morte desse camarada aí, desse alvo, né? Que disparou contra o policial civil, né, do CORE. É isso, são 8 horas e 24 minutos, 8 e 24, bom dia! Gênero Cristiano, o locutor da dona de casa. Eu mesmo tô com vocês, bom dia pra todo mundo! Todo dia tem emoção, tem sorteio, tem diversão. Cabo G Show, a companhia perfeita da dona de casa e do trabalhador. Com Cabo G Show! Com Cabo G Show, valeu, turma bacana, bom demais! Eu tô com vocês. Ele é alegria. Bom dia. Música e serviço. Jogos e brincadeiras. Bom dia. Mais um programa pra vocês. Aquele programa especial pra vocês. Amigo da dona de casa. Um papo que todos gostam. Hey, hey. Ele é o seu companheiro. Valeu, gente, ó, deixa eu checar aqui pra vocês, pessoal, o Jardim Junino 2026 foi anunciado no último sábado pela prefeita doutora Silvana. Quem tava na praça, teve a festa de Aline Reis, Banda Preta. Quem tava na praça Manuel Paulino aqui em Jardim de Seridó, no último sábado, o Jardim Junino foi anunciado, meus amigos, rapaz, olha aí, ó. Em julho, o coração do Seridó bate mais forte. 2026 vai ficar marcado na história de Jardim do Seridó. Dias 2, 3 e 4 de julho, o nono Jardim Junino chega com uma das melhores edições de todos os tempos. A maçã! É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, curtir a festa do forró de Amazã. Julian Mongi. Se rima, vem o resto. Você tá fazendo. Eu tava aqui te esquecendo. Bete Nascimento. Pede da vida do Luan Estilizado. A galera do interior é foda. meu povo que veio da roça, galera do interior. É foda, bora tomar uma. Aí sai a rodada. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar. Maravilha, gente, que legal, hein? Teremos aí Amazã, teremos Julia Monte, teremos Beto Nascimento, Gabriel Lima, Flávio Leandro. Ei, rapaz, eu toco muito Flávio Leandro, inclusive eu já toquei Flávio Leandro hoje aqui no programa. Essa música, o ouvinte deve perguntar, Geninho, Flávio Leandro canta o quê? Flávio Leandro canta, todo dia a gente toca música praticamente aqui de Flávio Leandro. É um cantor que, sem sombra de dúvidas, vai arrastar uma multidão. Por quê? Porque é um cara que ele traz um forró autêntico, ele traz um forró, é um homem com a musicalidade regada por muita cultura, né? Essa música Chuva de Honestidade, que ele estourou com essa música, na verdade, essa daqui, ó. Na vida do peão, quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Essa música aqui, ó, Que Ama Cuida, também ele regravou essa música num DVD e ficou muito conhecida. Essa aqui, ó. Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber, com quem, aonde você tá, que hora vai chegar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé. Outra que ele regravou e muito bonita também a interpretação na voz dele foi Lápis de Cor, essa daqui, ó. Mas se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu comigo insistisse pra que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Eita, música linda, viu, gente? Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É só você chegar pra vida ficar bela numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Acordei com uma vontade. Essa música aqui, Flávio Leandro tem um repertório regado por músicas de muita letra. Logicamente que eu vou falando dos outros cantores no decorrer dos dias, até porque o Jardim Juninho ainda é em julho, né? Mas especificamente sobre Flávio Leandro hoje, ele tem um repertório regado por letras, composições que a gente escuta, vale muito a pena. Essa daqui, ó. Mudança. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo, cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores, pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que ando vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Lógico, lógico. E aí ele gravou essas músicas, né? Esse repertório todo, com vários artistas. Aqui, por exemplo, ele canta com o artista Santana, a música Dança do Dia. Quer saber como é o amor? Tente desvendar o coração de uma mulher. Quer saber se tem amigo? Caia no castigo de dizer: tô sem dinheiro. Aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chega primeiro. Aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chega primeiro. Se queres seguir adiante, pegue a vida e plante no melhor caminho. Não ligue para os dissabores, no cheiro das flores também há espinho. Bons e paz na luta, quem melhor escuta aprende a falar. Os olhos mentem pra razão e a voz do coração às vezes pode errar. Eu quero a minha vida no compasso dessa dança. Aqui, aí ele canta com Santana, o cantador. Aqui ele já canta com Flávio Zé, ó. Malicuia. Recebei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. A minha casa toda hora. A gente chora, a gente se diverte. Nesse preço de você batendo as unhas de fora. Nosso amor não demora, logo acontece. Na minha casa toda hora é hora. A gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse preço de você. Ó, gente, coisa boa, eu tô recebendo aqui uma informação que possivelmente o açude Buqueirão tenha recebido aí 19 centímetros. De mala e cuia, amor. É muito não, mas pra quem tá precisando é muito, com certeza. E outra coisa, é melhor do que tá secando, lógico, né? Lógico. Seu amor tá cobiçado, mas não vai ser. Se quiser, vai dar certo. Cinto Badaruco, São José de Seridó, choveu 55mm, turma do Badaruco. Bom dia, Geninho. Aqui no Sintimbaúba choveu 55, aí, galega. Dona Vânia, valeu. Moredinho. Mas não vai ser maltratado por ninguém. Mãe do Sintimbaúba, bom dia pra vocês. Ouvinte perguntando aqui, sabe informar quantos milímetros de chuva deu ontem nas cidades vizinhas? Depende da cidade, se você quiser saber. Eu tenho um registro aqui de várias cidades. Por exemplo, Parelhas, no bairro José Clóvis, 40. Ouro Branco variou bastante, né? Na zona urbana variou aí de 25mm, zona rural tem chuva aí de até 140mm. Na zona rural, por exemplo, Seitaroeiras aí, tem informações que lá choveu 140mm. Na Carnaúba dos Dantas, assim, Tanquinhos, por exemplo, 114, né? Cruzeta, 13. Florânia, 5. Chuvas bem variadas, meus amigos. São José de Seridó, centro, 55. Na Imparna em Cruzeta, 27. No Zangarelha, Jardim de Seridó, 6. Por ninguém, é você, Flávio, vai lá. Loteamento Mulungu, Cruzeta, Cruzeta não, loteamento Mulungu, Parelha, 100. 5 São Pedro, Jardim de Seridó, choveu. 5 São Pedro, nossa. 35mm. E não vai ser maltratado por ninguém. Joninha, aqui é Rita Dias, Barra de Oiticica, a Barra de Santana, no Jucurutu. Choveu 4 milímetros ontem, foi fininha, viu? Passageira. Mas tá bonito pra chover, viu? Na serra tá cheia de chuva já. O sol não saiu não, ainda não. E ontem tinha muita gente filmando na barragem, viu? Muita água na barragem. Passou, foi gente, cheio de gente ontem filmando na barragem de Oiticica. Rapaz, a barragem de Oiticica tá linda, viu, dona Rita? Ela mora lá, gente, no distrito lá no sítio Barra de Santana. Lá no distrito Barra de Santana. A nova Barra de Santana, né? Esses moradores, eles moravam, só para vocês entenderem, quem nunca foi lá e quem não conhece a realidade. Essa barragem aí que foi construída, ela hoje é a segunda maior do Rio Grande do Norte. Né? Ela é a segunda maior do Rio Grande do Norte. Essa barragem de Oiticica, ela vai ser um mar para a gente aqui da região do Seridó. Um mar de água doce. Apenas uma analogia aqui. Com as recentes chuvas caídas lá na Paraíba, os rios que desaguam exatamente para dentro da bacia do Piancó Piranhas Açu acabam que fazendo com que o nível de água da barragem de Oiticica aumente. O rio Piranhas, por exemplo, tá perene, que é um rio perene, né? Aquele rio com água cheio, direto. Graças a Deus. Então, a gente só tem a agradecer a Deus e que mande realmente chuvas. Mande chuvas aí, né? Para que tenhamos aí nas próximas horas, nos próximos dias, boas informações. Essa barragem de Oiticica é um espetáculo aqui na nossa região do Seridó. Voltando a falar sobre o Buqueirão. A cota lá no Buqueirão está em 276/66. Né? Teve um aumento de sua lâmina de 18 centímetros. Viu, meu amigo Zé Camilo? 18 centímetros, eu recebi a informação aqui. Que teve esse aumento aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa. Coisa boa. Deixa eu ver aqui. Eu recebi aqui um áudio aqui. A barragem de Dinamarca de Serra Negra, que é uma das primeiras, né? É uma das primeiras que transborda aqui na região de Seridó. Começou a transbordar ontem. O prefeito lá de Serra Negra, o Acácio, ele divulgou até um vídeo nas redes sociais dele comemorando a sangria da barragem lá de Serra Negra do Norte, né? O prefeito Acácio Brito. Só alegria, gente. Coisa boa, né? Deixa eu ver aqui, cadê o vídeo aqui que ele postou? Eu acho que é, não sei se é isso aqui. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Uma missa lá às margens da barragem da Dinamarca ontem, foi essa daí. Eu queria só ver aqui o vídeo que tem do prefeito lá. Vivemos dias de muito